humildade, capacidade na mente, objetivo, seguir em frente, ser diferente da gente, cacau e consciente, quebramos a corrente, versos adversos, empunham o escudo, seguimos o rumo, direção à salvação do fruto do futuro, juro, pensamos, logo existimos, logo exprimimos que vivemos, que sentimos, paranoia, nada muda, tudo na mesma, pobreza, falta de comida à mesa, tristeza, incerteza certa, justiça injusta, inocentes, bondentes, culpados, são postos na rua, à solta, como a revolta que nos consome raiva, refugio-me, tranco-me em casa, sendo pai, bem reflito, não desisto, mas custa ver isto, genocídio, xenofobia e racismo, corrupção, desemprego, miséria, pedofilia, violência doméstica, abusos de autoridade, negligência, toxicodependência, troca de influência, abandono escolar, trabalho escravo, exclusão social, tráfico, assassinato, assaltos, prostituição, suicídio, liga a televisão e observo tudo isso, o estado da nação onde habito e sobrevivo, paranoia, meia, persiste, insiste, apodera-se da alma fatigada e triste. Quando menos esperas, as portas são fechadas, pressa desaparece como o vidro em águas claras. Paranoia persiste, insiste, apodera-se da alma fatigada e triste. Quando menos esperas, as portas são fechadas, pressa desaparece como o vidro em águas claras. Sentado no meu quarto, olho a janela, e como é bela, a paisagem cintilante que nem uma tela. Procuro enquadramento entre quatro paredes, pelo menos tento viajar no pensamento, livre como ao vento. Vejo mentes amarradas, acorrentadas, realidades bem pesadas. Inspiro, respiro, transpiro, suspiro, gravo no papiro tudo aquilo que mantém vivo. Equilíbrio a turbulência com sentido positivo por excelência. Procuro no profundo um motivo para o meu mundo. Afasto-me do escuro até encontrar a minha estrela. Sobretudo, mantenha calma, luz que atinge a paz na alma. Corto a amarra, sinto o karma, afasto tudo aquilo que não diz nada, solta força, toma liberdade, imperativa, dignidade, igualdade, sinceridade, mas na verdade o troco que recebes nem a metade, é um entrave, toda a incapacidade. Sabes que há decisões, só Deus cabe, não desesperes, não sejas escravo do que não queres, pedra a pedra, erte acima de qualquer merda, não é fácil, eu sei, como a vida é frágil, eu já provei, tenho guardadas no fundo todas as lágrimas que um dia eu derramei. Fatigada e triste, quando menos esperas, portas são fechadas, esperança desaparece, movida em águas claras. Paranoia persiste, insiste, apodera-se da alma fatigada e triste, quando menos esperas, portas são fechadas, esperança desaparece, movida em águas claras.